tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. De António Sérgio na noite da Rádio Comercial, edição de quarta-feira, e os sons do arranque Baby Bird, recordação para Your Gorgeous, recuperando Mary Larson and St. Low, de que já tínhamos saudades, se bem que a semana passada tivesse rodado por aqui. Faz parte do álbum Realistic Spider. Play it again, you've mistaken ground.

E aqui começa, como é hábito, uma série de 7 músicas em oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes convidada inicial para abrir a série. Katie Lang. When the sun sorte reencontrar o álbum, procurávamos já há algum tempo, Live by Request, Katie Lang, gravação ao vivo dezembro de 2000, já distante John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, Barefoot e claro, Constant Craving.

in the Morning, os Razor Light são soltas na primeira das 13 horas de António Sérgio nas antenas da Comercial. Há rubricas fixas, aliás, fixas, a compreende-se mais tarde, um pouco à 1h40. A primeira delas é a viagem downtown. Meu. M-E-W. The Zoo Keepers Boy. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial. Rocket fire, he. Awake, all your sleeping hands are come a crawling. The last on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you. And pour me a drink, and I'm yours. Who could love to anyone who's ever felt you? Of a real life romance, there's no beaten calls surrounding me now. There's no beating heart, and I don't wanna know you right now. But make time to show me your scars and which way. I was in a suitcase on my way back home to you. There's a lot in it. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten calls

crianças alocais que se apegam nos jornais antes de morder o ar. Horas, edição de quarta-feira, Rádio Comercial para António Sérgio, por aqui convosco, o Dina Blues, convidados de Ana Cristina Ferrão para a próxima fala da tribo em direto aqui do estúdio da Rádio Comercial. Foi o tema abertura Bailaré para o álbum novo, edição Cobra F de Falso. No Way Back. Pop. Dell'Arte. Fuck. Pop. Pop Del Arte. Álbum Pop Plastic. Compilação 1985-2005. 20 anos de carreira. Ainda 3 títulos inéditos. Um deles foi este, No Way Back. Triple Hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, na altura em que estamos a pouco mais de 5 minutos da 1 da manhã. Os seus desabafos. A studio can modify, modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. A equipa de comando do movimento das Forças Armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. É o fechar de hora em grande estilo, pelo menos para nós, porque recuperamos um título e um CD single de que não tínhamos traço há bastante tempo. Low Fidelity, ou Low Fidelity All Stars, com a colaboração dos Pigeonhead para a entrega histórica de um tema inesquecível, Battle Flag. Well, this air to go around saga. Got a launder. My karma. Karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma. E vamos mesmo roubar um bocadinho à hora certa da uma. Cut to what you need. So on the six and tell me.

maladies, our strategies. This microphone, my wanderings aside. Lord, I've become a stranger. Stranger. da 1h40 à rubrica fixa, a cumprir-se por aqui nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, meia-noite 13, é o caso da viagem downtown, 1h40 sensivelmente. Primeiros títulos em oferta, o ótimo Cego que Sentes, título tema para um álbum dos Walkabouts, Ended Up a Stranger. Curiosamente também título tema para uma aposta de há uns anos atrás da Virgin. Fetish, So Many Prophets. I have a mind that can't decide. It's soon fate I have cleaned it back from you. Powerlessness, I wish that world did not exist. I don't accept this, I will reject it. They are wrong, they do not know your mind. With desperation they burn all the power deep inside you. Liberate yourself from the web of deceit. The spider wants to make believe you are a fly. Feel the knife, the cold steel wedged into your soul. It lies overflowing. So many prophets, so much suppressive prophecy. What is in the hearts and minds of man that kills and loves with the same hand? Humanity, insanity. Liberate yourself from the web of deceit. Democracy wants to make believe you are in charge. What's up? Delfins ao vivo. Digressão Nacional de Corpo e Alma. Concertos com os grandes êxitos e também as novas canções dos Delfins. Ao vivo. Dia 31 de maio, no Teatro Gil Vicente, em Coimbra. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Delfins de Corpo e Alma pelo País Fora. Com a garantia Rádio Comercial. Porque é que tudo acabou? Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Ok, então, e agora em espanhol, quem é que sabe, por exemplo, relvado? Relviado. Apito. Apito. E bilhetes? BPI. BPI. BPI. Vem aí o Portugal-México. O BPI Automóvel e a Hyundai levam-no a Gelsenkirchen. Até 14 de junho, compre um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e ganhe de imediato um bilhete com viagem incluída para o Mundial. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros ao mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TEAG 8,365%. Está em sintonia com a Rádio Comercial. Emissão de quarta-feira, meia-noite, 13, António Sérgio, nas horas por aqui. Há a viagem downtown daqui a cerca de 20 minutos, 1h40, mais ou menos. Não tarda no Santuário, recuperado para CD finalmente o álbum Wild With, de Jeff Lee Pierce, a nossa grande memória dos Gun Club. Aqui fica uma amostra. Love and Desperation. Jeff Lee Pierce. The night has ended, I can't sleep. I don't like the monsters that you keep. You told me, baby, Mary, cause I am not a kid. Don't you go and push me like a hammer, dear boy. foi a recuperação entre títulos em oferta do ótimo Sego Cedos, neste caso para o álbum Wild Weed, finalmente recuperado para CD Jeffrey Pierce, Solo Love and Desperation. Um cão que sabe ler e escrever? Um homem que ladra e persegue gatos? Confuso? Tim Allen estava habituado a uma vida atribulada, mas nada o preparou para uma vida de cão. A Rádio Comercial apresenta O Rafeiro. Estreia esta quinta-feira com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Toca animar. Toca animar com a Rádio Comercial. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Ana Cristina Ferrão volta às antenas da Rádio Comercial ao espaço das horas de António Sérgio, de sexta para sábado, provavelmente, aliás, é já sábado, meia-noite e 25. Esta fala da tribo próxima tem como convidados o Dini Blues. E aqui estamos nós a recordar outras sessões de trás. Pesticida, em direto na cabine da Comercial, com vários temas, entre eles este Está na Tua Mão. Uma faixa com letra de Almeida. Querem transformar-nos em algo que não queremos. Para não dizermos tudo aquilo que sabemos. E só nos ensinam o que acham mais correto. E dizem sempre que está tudo certo. Estás em ponto chamado. Dizemos duas ordens com o modelo guiado. Zé Vasco, calma o som. A banda é uma merda, o técnico é que é muito bom. Andar sem contrato, não ter para onde ir. As costas sempre a fugir. Procurar no jornal, andar sempre liso. Passar fome no teu lugar fixo. Tu estás em mal chamado. Cuidado. Recebe as tuas ordens ao modelo guiado. Neste momento, Best Rock FM, no ar. Parece mentira, mas é verdade, é indireto. Tu passas o tempo a esfolar para o patrão. Que te dá o pão, mas tira-se a razão. Arranjas um emprego, mas o esquema continua. Oh. Um contrato de 6 meses e depois. Rula! Para de sonhar, tu estás embalsamado. Yeah. quarta-feira, com as horas de António Sérgio, entre a meia-noite e as três, onde se incluíram os Red Hot Chili Peppers e Danny California, mais daqui a pouco há a viagem downtown. I have been listening to the wrong radio station. Can you? Portanto, ainda no espírito de recuperações, Days of the New Enemy. Listen down, you little man, I'm not the one who's trying to change you. And if you come to understand, it'll be okay, yeah. You need to change it, you need to change it now. I'm not the one who's trying to be, I'm not the one who's trying to be your enemy. That's something you need to change, I'm not the one who's trying to be your enemy. That's something you need to change. Listen down here. I'm not the one who's trying to change you. And if you come to understand, it'll be okay here. You need to change it, you need to change it. So listen down, little man, I'm not the one who's trying to change you. And if you come to understand, it'll be okay. Of the New, recordação entre as soltas da tripla hora, de horas de António Sérgio na Rádio Comercial, e ainda nos últimos temas em oferta, ótimos, segue o que sentes. Days of the New era uma proposta em 99, bem arrojada, para a editora Outpost, a mesma que nos trouxe a banda Veruca Salt, em que recordamos Enemy. Ainda fica para a agenda um outro tema notável deste álbum, mas depois falamos sobre isso. Rádio Comercial toca animar na Marinha Grande e Pombal 90.8. Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro. Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitada ao stock existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Ok, então e agora em espanhol, quem é que sabe, por exemplo, Helvap? Real Diário. Apito. Apito. E bilhete? BPI. BPI. BPI. Vem aí o Portugal-México. O BPI Automóvel e a Hyundai levam-no a Gelsenkirchen. Até 14 de junho, compre um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e ganhe de imediato um bilhete com viagem incluída para o Mundial. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Let's go. Downtown. Já era tempo de viagem downtown. Nesta semana, Gideon Kramer com um álbum dedicado à música de Astor Piazzolla. Getting Astor. É um momento especial, como são sempre os momentos de Let's Go Downtown. Esteja aberto a surpresas. O cuento que agora vou contar-te pertenece a essa Buenos Aires um pouco a contramano que se hace com a medianoche e que se manda a mudar com a primeira luz do dia. Puede ocurrir, ocurre por igual, em um elegante lugar de la Avenida Quintana en Recoleta ou em uma fonda de barrio. Pero el músico y el poeta sentimos la cosa de esta canción en una vieja y ay desaparecida parrilla vecina del mercado del centro. Porque comiendo un bife nos nació allí una noche al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y alucinada del que iba a ser su protagonista. Era, sí, uno de esos chicos de la noche que anda de mesa en mesa vendiendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un qué sé yo de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo. Tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico, hicimos este valsecito con sabor a fábula porteña. Thank you. viagens downtown esta semana nas horas de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, entregues a Gideon Kramer, uma dedicatória a Astor Piazzolla, Looking for Esther. E vamos olhar como é que estamos de relógio, a escassos 8 e até mesmo 9 minutos das 2 da manhã. Rubricas fixas a cumprir ainda nesta edição de quarta-feira, Rádio Comercial com as horas de António Sérgio, o de Basta Língua logo após as 2 e uma colher de blues às 2h40. Amanhã é a noite de Santuário, a não perder. Esta manhã. Daqui a pouco o drama humano. Um pássaro. Um inocente pássaro. Sem que se saiba como. Caiu. No exaustor. Da cozinha de Pedro Ribeiro. História verdadeira. Que fazer? Hoje foi assim. Amanhã. Amanhã. Não fazemos ideia de que raio vai acontecer. Pedro Ribeiro nas manhãs da Comercial. De segunda a sexta, pela fresquinha, a partir das 7. A partir das 7. Da madrugada. Outra maneira de assinalar as horas de António Sérgio nas noites da Rádio Comercial. Meia-noite, 3, terça a sábado. Take care. Secondhand wonder, a thing that recovers the doubt. Slim. Like the rainstorm, gotta do what you want. Assemble and at sail the cut. Slim door, it's alright to shake, to fight, to feel. Slim door, it's alright to down, shake, to down, fight, to down, feel. Down. Harness your hopes to the folks with the liquor. The ropes, red, red ropes, periscopes. They got everything you will ever need stored under the chair. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. Waste your precious breath explaining that you are worthwhile. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. Be patient and I'll let you see my carrot. I feed my thrill. I got beat by weather. Carrot roll. I feed my thrill. I got beat by weather. Carrot roll. I feed my thrill. It's time to get me off of the ground. The wicked keep. You like to know what's in my pocket or not? It's no ploy, it's no gimmick. It's a chance of a lifetime to see something that's never seen by mere mortals except me and myself. And sweet, I'd be. So what do you say? Would you like to play 20 questions with me? A little, little Christian lie. A little, little Christian lie. Debating if it's time to drop the bomb on you, my dear. A little, little Christian lie. A little, little Christian lie. Let's get down to brass tacks and start it. I carry it. I feed my thrill. I got beat. Okay.

the kid behind you with mom grinding cigarettes into his face so you can't sleep because the kid cries because the cigarettes hurt, you know. Some of you might know that. But anyway, there is a mom and a dad, a little boy about 5 years old, a little girl about 3 years old, and some infant whose sex I don't know. Just made a lot of noise, and every time the baby shit, they would put the diapers underneath the seat so I could smell it. And it's this black family, man, woman, three kids, and they all hate each other's guts. And every time the man goes off to take a piss, the woman talks shit about the man to all the kids. Your dad's a motherfucker, man. Your dad's a motherfucker, you know? And, like, the kids are all just, they're trying to be cool. They're going, look, rug, carpet, and shut the fuck up, whack. And every single time, the little girl, she keeps to herself. The baby, he just cries and falls asleep. The little boy is just, he's like a nail pounded into hardwood. You just can't put him down. You pound him down, he keeps popping back up. He's just amazing, this resilient little kid. He's walking up and down the aisles at 6 a.m. interviewing people. Like, it's you. Hey, the guy's asleep. Oh, what do you want, kid? And he's like trying to talk to me. He's asking me, what is this thing? I said, it's a seat, man. You sit in it. He's all curious, busting all these questions. You know, a real bright kid. And you can tell by the way mom and dad treat these kids that the three kids are three big mistakes. Have you ever felt like that? Have you ever felt that you were a mistake? Have your mom and dad ever told you you were a mistake? Have you ever maybe just thought about that on the way home from school that you're going to get your ass beat by your dad? Maybe you shouldn't have been around. Well, anyway, these kids are too young to understand that, and it's very easy to me to understand that they don't like these kids at all. The dad won't even talk to them, and the mom just hits them and takes them to the bathroom. So I'm on this train 11 hours with this miserable family. They hate themselves. They hate each other's guts. And every single time that the woman hits the kid, the boy, like every 3 or 4 minutes, like, you know, the kid opens his mouth and says a great one-liner, one she could never top, and her only retort is, shut the fuck up, whack. So the sun comes up, and we're going through the outside of New York, and there's all these mountains and covered with snow, and it looks all wonderful and everything, and the kid's standing up on the seat looking out the window, you know, and he's singing. He's got all his AM radio going. He does the Whitney Houston thing, you know. I decided long ago not to stand in anyone's shadow. And, you know, these real inspirational songs, you know. Probably heard it in Watts or something, you know. And his one good one-liner, you know, they still can't take my dignity. On the TY, kind of lost it. He would sing that riff over and over. And then he went into Papa Don't Preach for a while. And every single time he'd be really pushing steam, you know, really doing this like 8 lines over and over. Mom would kick him back. Blah, shut the fuck up. And then she'd take the other little girl to go shit. And then she'd get her husband another Coke. And the cans are rolling, and the shit is flying, and it's utterly miserable. But this kid keeps coming up with these great one-liners. He goes, Mom, look, that's a volcano. Shut the fuck up, it's a mountain. Bam! So we get to New York, Grand Central Station. About 10 minutes outside Grand Central Station, we pass through this neighborhood, which I don't know anything about because I'm not from New York, but it looks terrifying. It's those project things. It's those huge buildings. They look like jails. They look, that's the closest thing. They could look like the guys who built them were like just sadistic. Like, let's build some buildings to stuff bodies in. These buildings are nothing more than body storage. Let's build these buildings and make them as depressing and confining as we can. Maybe if we put these people in there, just the very walls and the shitty stairways will retard these people, and they won't think about taking over shit, and we'll make them grateful. Anyway, I'm going through this neighborhood, and there is 8 buildings that all look the same. They're all dirty, just rows of tiny little windows, all covered up with tin foil and plastic and all kinds of shit to try and keep the cold out, because it's freezing cold. There's garbage fires down on the streets below, and the kid is standing up on the armrest, and I'm listening to him now because he's pointing out the real deal. And the greatest one-liner the kid spat out was, God, Mom, all these projects all look the same. Which one of them are ours? Which one is the one we live in, Mom? They all look the same. I can't find out which one we live in. And think about that. Now, we're in New Jersey, some pretty tough neighborhoods here, admittedly. Some of you maybe lived in them. But think about that kid at age 5 having to find out where he lives, which block of shit cement he lives in. Which tomb? God, Mom, which tomb is mine? Imagine the 5-year-old kid, part one of a 3-part mistake. Imagine that kid's reality. The guts to live in his little tiny shoes in that shitty neighborhood, a place where you would go in and get your ass kicked. A place I wouldn't even want to spend a fucking day in, much less the rest of my life. Think about that kid. I thought about it, and I was thinking about it the other night when I was up at Yale University talking in front of a bunch of wonderfully airbrushed students, and I said, none of you ever had to be in a place like that. And I said, what the fuck chance do you think that little kid, being as sharp as he is, even though he's sharp, what chance does that kid have of getting out of that neighborhood? How's that kid gonna get out of that neighborhood? The back of an ambulance, in handcuffs, in a fucking meat wagon? He's gonna either go out via jail, via a gunshot through his head, or maybe he'll never get out. Maybe he'll never get out of there. And he doesn't even know it yet. And he's only 5 years old, and in 15 years from now, he's gonna grow big and tall, and you know what he'll be? He'll be one of those people that you call nigger, won't he? There's not a single person in this room who hasn't said that word aloud or to themselves and not felt good about it. Don't hide it. He'll grow up to be one of those people that you call nigger. He'll grow up to be one of those people that you fear. He'll grow up to be one of those people that you wish were dead. And you know what? By the time he's 10 years old, he probably already will be in here. Baixo da língua, Andrew Rollins. All the homeless sleeping outside of your home tonight. Don't think about the bums sleeping on the grates in New York City. Don't think about the Vietnam vets in Griffith Park in Hollywood living in cardboard tents showing people their Agent Orange scars. Don't think about them. Don't give them... Primórdios das aventuras de Andrew Rollins em spoken words. Big, ugly, mouth. É o assunto de Debaixo da Língua esta semana. Vamos embora. Backstreet dentist, it don't matter to me. It's all I wanted to be. There's a million miles from nossas escolhas para as soltas com Oh My God, evidentemente o álbum Employment, os Kaiser Chiefs. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TAEG 8,365%. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que enche. Reservei dois lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Não vão mexer, é um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117 euros por mês durante um ano. Joga em casa com Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TSG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Sintonias à Rádio Comercial. Rádio Comercial entre meia-noite e as três, terça a sábado, António Sérgio nas horas e para todo o país. Aqui vai outra recuperação. Mother Rose. Tivemos a voz da menina no, na fase inicial da edição de hoje, Mary Lawson, aqui ainda em grupo. Parte final praticamente da carreira dos Mother Rose. I take one hit of this pot and I stab Victor. They take me to the station and they put me in this room. Do you admit you're an asshole? Do you sign a statement swearing you're an asshole? I said no. I've got my own schedule for these things, boys. Talk to me, Victor. But he was halfway up the block. Oh, Victor, it used to be so fine. The spring of 89. Watching the creeps go by. Guess I should have never sold your radio. Things like that really show a guy something. I'll be alone for a while. But oh, that Victor, he used to sleep with the saddest smile. Cerca das 2h40, é uma semana em que cruzamos o mês de maio com junho, mas mesmo assim será colher de blues. Por aqui, recuperação para os Mad Rose, do álbum Tragic Magic, Picture and Victor e Best Friends. He walked by and he didn't see me.

último Flaming Lips chama-se At War with the Mystics e as alianças por aqui nas soltas das horas de António Sérgio do Sound. Não, estamos enganados. My Cosmic Autumn Rebellion. E já a seguir, Vein of Stars. É mesmo o álbum para fãs. O tema à apresentação deste álbum era, como sabem, aquele de single de Yeah Yeah Yeah Song. Depois, quando o álbum chegou, começámos a rodar My Cosmic Autumn Rebellion, o que já aconteceu há pouco, também Vein of Stars e depois um outro tema que foi a saliência da revista Mojo, este Mr. Ambulance Driver. Falamos do último, The Flaming Lips, At War with the Mystics. os títulos, pequeno destaque. My Cosmic Autumn Rebellion, Vein of Stars e também Mr. Ambulance Driver para o novo The Flaming Lips, At War with the Mystics. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Ponte de Sor e Marvão 98.9. Daqui a pouco é hora de tratamento com a colher de blues, apesar da semana se cruzar entre maio e o princípio de junho. É B.B. King ao vivo na prisão de Saint Quentin. Mais daqui a pouco, entretanto, ele promete inscrever-se entre os singer-songwriters emergentes dos Estados Unidos nestes últimos tempos. Antique Low foi o álbum que deu as vistas para a crítica britânica, principalmente. Usamos aqui as relações do último Below the Branches. Falamos naturalmente de Kelly Stoltz. Done.

Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. TAEG 8,365%. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. É isso mesmo, toca animar rádio comercial. Nesta altura, atrasámos-nos apenas 13 minutos para as 3. O tratamento já devia ter começado um pouco antes. Estas coisas não devem falhar. Falamos do tratamento da colher de blues. Entregue a B.B. King. She spreads her wings. Sweet little angel, people. I love the way she spreads her wings. When she spreads her wings around me, I get joy and everything. I'm gonna do it if you help me. You know, I ask my baby for a nickel. And she gave me a $20 bill. Ask my baby for a nickel. And she gave me a $20 bill. You know, I ask her for a little drink of liquor. Esta semana, se bem que entremos já em junho e seria por aí o destino da colher de country que começará para a semana que vem. B.B. King in the Shards com os certos de um álbum histórico, B.B. King Live at St. Quentin. I'm gonna let Boogaloo go ahead and shake it up a little bit, Boogaloo. Now this dude here can get down. All right. Yes, that's all right. How many of you dudes can shake like that dude there? Can you? Let me see you shake your boogie out there. Let me see you. All right, that's all right. That's all right. I see a lot of you dudes can dance, too. I see that. Yes, you can. 3 days of snow. I once heard King Curtis say, just let it simmer. Just let it simmer a little bit. That's right, that's right. Yeah, you can put whatever you want to put in it, it's all right. It's grooving right there. Remind me of a few days ago. I was way down on the bay, and I saw all of these pretty ladies, you know, standing around the bay. Did you hear me? I saw all of these pretty ladies standing around the bay, and I happened to notice a fish that was laying clear near the bank. Catfish, you know. And I started thinking to myself, you know what I said? I wish